não pode o pranto e o medo vencer, nem mesmo preenche o vazio do viver. A paz deste mundo tem pouco valor, só dura segundos, depois vem a dor, não traz a esperança de um dia melhor. Segundos depois vem a dor, não traz esperança.